você pra mim, amor, foi tudo que eu queria ter. E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver. Ai, que paixão! Sou de você, você.